Bom, 3178, solo 03, táxi de Alfa Juliette, gate 07. Alfa Juliette 07, 3178. Salvador 3305 da TAM, do gate 6 para o putback fundamento. São 3305, olhando que a equipe de solo vai guardar a passagem de tráfego da companhia retaguarda, que vai para, vai parquear no gate 07, após a passagem do mesmo, 3305 inicia o táxi. Afirmativo, aguardando a passagem da aeronave da companhia que vai parar no 7, após iniciar a chamada para o táxi 3305 da TAM. Já estamos chegando. Beleza. para o táxi, o 3305 da TAM, 30 é o POB, 13h41 autonomia, alterna Natal. TAM 3305, táxi livre via Juliette Alfa, próximo ao ponto de Feradão no 0, chame pronto, ajuste no 0, no 5, uma... chame pronto no ponto de Feradão no 0. Juliette Alfa no ponto de espera, 1-0-1-5 vai chamar o TAM, 1-0-1-5 ajuste, vai chamar no ponto de espera o 3305 da TAM. Correio 3305 da TAM, pode esperar pronto. TAM 3305, a linha decola, vento 160 graus, 049. A linha inicia, 3305. 3705, decola Zuma 5, controle 1, 19, 35, uma boa noite. 3935, boa noite, 3305 da TAM. Controle Salvador, muito boa noite, o 3305 da TAM, transfere. Noite 3305, contato radar, Feira Puca, suba nível 370. 370, 3305. Salvador, muito boa noite, 76701, transfere 220 para 150 pro Edmari. Boa noite, objeto 6701, identifique, chegada Mari, desça para 2000 pés, 1015, o ajuste. 2015, identificou 6701. Roger. Velocidade é critério 6701. Grato. Chama agora o centro Recife, frequência 126.85 e alterna 2545. Chama 2.85, alternando 45, 3305 da TAM, grato, boa. Rafa 0842 Madrid, cleared for level 310 via 510 route. Departure runway 10, after takeoff left turn to Puca, departure, and Aracaju transition. Alpha Charlie Juliet transition. Salvador departure control, 19.35, tower 118.3, squawk 5565, Europa 084. Ok, Europa 085, after Puca, Aracaju, Rayleigh 340, run, squawk 5565, tower frequency 118.3 and 3-8 departure frequency 119.35. 119.35. Europe, please wait 432, set up a pushback, we're about to ready for taxi. Okay, go to contact you, bombardier. Pode voar, dona Sérgio? Todo os aviões, informe estabilizado nacional ILS, tem um glide 1701. Entendeu, autorizado, o final reportará estabilizado, Sérgio. Vou tentar um pouco baixo. Te informo que o ILS está sem um glide. Gente, ó. Gente do ponto do glide, 1701. 78, Salvador, 3178, de novo, informação alfa. 3178, aguarde com a farmacêutica. Vai dar. Pronto para corte? Prossiga. 3178 para Recife, nível 330 autorizado, via Turística 58. Decola da Pistão 0, primeira curva à esquerda, saída PUC, transição Aracaju. Controle Salvador 119, decimal 35. Aciona 5571. Então 3178. Confirmando é Maceió, né? Afirmativo para Maceió. Maceió autorizou 330, decola Donal 0, curva esquerda, Pucaracaju, informa 58, limite a Maceió. 935 Salvador, 5571, transponder, confirmando Maceió autorização 3178. 3178 correto, achando pronto para posicionamento. Deixa eu lá. Os 90 estão fora ainda, né? Afirmativo, deslocado 90 metros, cabeceira 0. Torre, muito boa noite, Webjet 6701, no localizador com o campo à vista. Webjet 6701, mantém aproximação, aguardando pista livre. Aguardando 01. Objeto 701, livre pouso pistão 10, vento 140 graus 10 nós, cabeceira 10 deslocada 90 metros. Livre pouso 01, 7671. Agora eu vou para 084. Europa 084, clear taxi via Juliet Alpha, holding short running boarding point runway 10. Contact ready for takeoff, QNH 1015, Europa 084. Ok, clear for clear to taxi, holding point 10, and we request flight level 310. Flight level is 310, Europa 084. Yes, we request 310. Yeah, the flight level cleared is 310. Ok, 310, 1 para 084. Gatling 701, solo aos 31, livrando a direita, táxi via Alfa e Juliette para o 204. Alfa e Juliette 04, né? Boa noite, eu vou no 606. Good to line up via taxiway Charlie. The wind is 150 degrees, 04 knots, Europa 084. Okay, via Charlie, holding